quero ver todo mundo ligando o flat do celular. Vamos ligar o flat do celular. Quem não ligar o flat do celular vai ficar endividado até o final do ano que vem. A mulher que não ligar o flat do celular, eu já vou avisando. Vai engravidar. E não vai saber quem é o pai do teu filho. Liga o flat do celular que a putaria começou. Liga o flat do celular que a putaria começou. Só quem já transou. Master Atração. Seu Largo, Rio Grande do Sul. O Curiri fez o baile de puta. Entrando no camarote, gastando dinheiro. O Curiri fez o baile de puta. Entrando no camarote, gastando dinheiro. O Curiri fez o baile de puta. Ela vem na cavalgada, toda tatuada.